O nosso tema de hoje é o mal como remédio. Ele não tem esse título no Evangelho, mas a gente pode encontrar subsídios dentro do capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. O que é mal? Porque muitas vezes difere um pouco de um para o outro. Algumas pessoas não interpretam algo como sendo um mal e outros sim. Haja vista aquilo que nós fazemos todos os dias, né? Frequentemente nós fazemos algum tipo de mal e nem percebemos. Não nos damos conta. Porque é algo muito natural essas práticas para nós. Mas o mal, por definição, é algo prejudicial, danoso ou que machuca. Em vários sentidos, a gente pode dizer isso. Danoso, causa dano, prejudicial, em todos os sentidos. E da onde vem o mal? Que nós sempre falamos, o mundo está assim, o mundo está desse jeito. Da onde vem o mal? O mal vem da nossa imperfeição, da imperfeição de nós seres humanos. Porque quando fazemos, como eu disse antes, fazemos sem perceber, é para tentar agradar a nós mesmos. É algo que nos ainda é bom. Um erro, uma ilusão. Então já sabemos aonde vem o mal. E uma outra pergunta é por que eu sou atingido pelo mal de fora? É fácil também, né? Porque nós estamos numa mesma frequência com aquele que ofende, aquele que é violento. Então nós aceitamos o mal proposto. Aí a gente volta lá para o Evangelho, quando Jesus diz, né? Pagar o mal com o bem, que é diferente. É não dar mais gasolina para aquele fogo que vem queimando. Então nós todos somos atingidos, todos nós. Quando alguém nos ofende, a gente reage na mesma proporção. Porque nos ofendemos. Aceitamos o que é feito como se fosse uma verdade. Nós vivemos num mundo, o nosso planeta, é um planeta de provas e expiações. Já foi repetido também muitas vezes isso. E por causa disso, porque a imperfeição é muito grande entre nós, seres humanos, nós somos como que tentados a todo momento a fazermos coisas erradas. Porque não é que não sabemos, né? Algumas coisas até nós podemos dizer que não sabemos. Não sabemos porque não consultamos a nossa consciência. Então, por causa disso, nós continuamos fazendo sempre movimentos errados na nossa conduta. Então, a partir disso, até querendo esclarecer um pouco, não é porque o planeta é de provas e expiações que nós somos levados a cometer erros. É o contrário. É por sermos assim é que o planeta ainda está nesse estágio. Mas tudo vai progredir, inclusive nós. E nós progredimos. Apesar de muito lentamente, nós progredimos. Às vezes a gente pega a nossa própria jornada e olha para trás e acha que melhoramos muito. Porém, nós ainda fazemos muitas coisas iguais aos nossos anos de juventude, que éramos mais imaturos, ainda cometemos os mesmos equívocos. Então, não evoluímos tanto assim, né? Temos mais material para discernimento, mas ainda não conseguimos agir da forma correta. Então, é natural essa nossa inclinação pelo erro. E é por isso que quando se fala o mal como remédio, é porque através daquilo que nós fazemos diariamente, que é a nossa forma de viver, é como nós somos, é como nós agimos. Através disso, nós provocamos reações externas que voltam contra nós de alguma forma, ou simplesmente atração pela nossa forma de viver. E o que, que causa todas essas duas situações, atração ou reação? Muitas vezes sofrimento para aquele que provocou. E através desse sofrimento que é o remédio, porque é a oportunidade que nós temos de olharmos para o que nós estamos fazendo. Porque tem que ter um questionamento sempre. Por que, que está acontecendo isso? Às vezes a gente não consegue relacionar o que eu faço com o que eu recebo. E quando a gente não relaciona, a gente continua batendo a cabeça. Mas quando a gente começa a perceber, puxa, aquela pessoa veio contra porque eu dei motivo. É claro que existem coisas que são de vidas passadas em que nós voltamos juntos. Pega ali os exemplos das relações familiares, pais, filhos, em que nós temos às vezes dificuldade dentro de casa, de sintonia, casais atraídos, porém com dificuldade às vezes de se manterem num relacionamento saudável. Todas as situações da nossa vida, elas têm um ponto de referência. Todas têm um porquê. As nossas doenças, algumas nós reencarnamos com elas, elas já estão latentes em nós. Mas muitas nós adquirimos ao longo da nossa existência pela nossa conduta, pelo nosso pensamento, pela energia que nós produzimos e que nós não nos damos conta. E a doença nada mais é do que algo que nos sacode e diz: olha, não está bom. O que que, como tu está vivendo? Será que não é a hora de repente rever conceitos, rever condutas? Todos nós precisamos disso, todos. Por isso que nós estamos ainda nessa jornada, porque nós precisamos aprender. Tem aquela frase que é batida, que nós aprendemos pelo amor ou pela dor. Pelo amor, leva muito tempo para a gente se dar conta. Porque quando nós éramos pequenos, as nossas mães nos orientaram diversas vezes sobre as mesmas coisas. E a gente não dava muito ouvido, né? Porque a gente era pequeno, a gente queria fazer o que a gente queria. E aí quando a gente é adulto e quando nós estamos na posição dos nossos pais, esses ensinamentos vêm à tona. Então a gente começa a praticar eles. E o ensinamento pela dor é esses que eu citei. É, as situações que eu coloco fora começam a voltar, não para me punir, mas para me mostrar que eu devo mudar. Nós temos que tirar os conceitos de castigo, de culpa, de punição, porque não é esse o objetivo. Lembra que o primeiro, quando a gente faz o conceito de Deus, a gente diz: bom, é um dos primeiros, justo. Então, não tem castigo. Tem a oportunidade de novamente a gente se deparar com alguma situação para poder reequilibrar a nossa forma de viver. Nada é por acaso. Nós temos que nos lembrar sempre disso. Porque quando a vida está dando tudo certo, é que nem aquele barco navegando em águas tranquilas. A gente aproveita, a gente se relaxa, deixa ele seguir mansamente. A gente às vezes não consegue dar um impulso mais rápido, mas quando as coisas são diferentes, são difíceis, a gente se dá conta de que alguma coisa está acontecendo. E é nesse momento em que nós temos que tomar conta desse barco para conduzir ele pelo lugar certo, para ele não encher de água. Então, quem melhor do que cada um de nós para cuidar da nossa vida, para saber o que precisa ser feito? Ninguém, né? Só nós mesmos. Nós, quando nós paramos e silenciamos e deixamos vir à tona esses conteúdos mentais do nosso dia a dia, que vão nos pressionando, nós começamos a nos conhecer um pouco melhor. E aí nós começamos a fazer algumas escolhas a partir desse momento. Ah, eu tenho que mudar isso, eu tenho que... Não posso mais fazer isso aqui, porque não me faz bem. E quando nós agimos de forma equivocada, sempre nós agimos contra nós mesmos. Sempre. Quando eu ofendo, quando eu agrido, quando eu faço alguma coisa sem perceber, eu estou fazendo contra mim. Isso volta de alguma forma. Às vezes, eu atinjo os outros também. E aí, potencializa esse mal. Tem uma passagem aqui nesse capítulo do Evangelho que diz que é necessário que as coisas trágicas, vamos dizer assim, é tragédias a palavra que ele usa, elas aconteçam. Porque ainda estamos num planeta onde os habitantes ainda são muito imperfeitos. E através dessas imperfeições, os mais maus, vamos dizer assim, eles acabam sendo instrumentos da justiça de Deus. Porque se nós sairmos à rua e formos assaltados, ah, mas que tragédia, mas por quê? Por algum motivo. Para aprender alguma coisa. Não para perder alguma coisa, mas para aprender alguma coisa. E todas as outras situações, uma batida de carro, uma perda, seja lá o que for, tudo tem um vínculo, tudo tem um ponto de ligação. Nada é por acaso. Então, nós começando a dar uma responsabilidade nossa sobre a nossa vida, nos tornando aquele, como eu disse antes da questão do barco, aquele que vai manejando, aquele que vai conduzindo a nossa vida, muda a figura de todos os nossos acontecimentos. Nós deixamos de ser vítima para ser condutores. Então, para a gente pensar, os males que ocorrem conosco, se por ali não tem algo muito importante para a gente aprender. E o que aprender dessas coisas? Difícil? Mas é igual para todo mundo. Então, às vezes a gente aprende até observando o que está acontecendo no vizinho. Diz, opa, ele fez isso, gerou isso. É mais fácil ver fora, mas tem que trazer para dentro.